vida só pra confirmar. Um sentimento enraizado que impera. Tamo vivo, é o que importa, faço parte de uma nova era. A música que toca me faz bem, me deixa em contato com quem tá na sintonia também. Como um só mais um, só mais uma. Com feminilidade o ambiente se perfuma. É muito bom quando é possível de curtir um lugar convidativo que não dá vontade de sair. Só gente bonita que passa, beleza refletida no sorriso e não na raça. Abraço, abraço. Quem tá na frequência, em boa companhia, o que vier é consequência. Vem na direção que eu interajo. Me tira pra dançar, mas me segura que na dança eu viajo. Até chegar a outro nível. Como os bares de antigamente. Curtir um som e beijar na boca já era o suficiente. Encontrar os amigos. Olha na madrugada, tô no bonde que não para. Muito bem acompanhada, quente na balada. Moral inabalável, é assim que eu me sinto quando o clima é amigável. Ei, DJ, prepara pra mim. Põe a base pra rolar que eu vou rimar, tô afim. Livre no meu tema. Se eu quiser falar do que eu tiver sentindo agora, pode ser sem problema. Movimentando a cena. Do jeito que admiro, fé em Deus, pé na estrada e água benta no vampiro. Só. Eu levo a vida sossegada, na moral, é sem a onda, é meu clima, é a mente, é o astral.